Tô achando esse ambiente aqui hoje muito formal, viu, Luciano? É? Vamos cantar uma pra sacudir o esqueleto da galera, vai. Cadê a mãozinha pra cima de novo, hein? Essa é novinha. Pra balançar. Essa é pra dançar mesmo, hein? Eu tô de rédeas soltas, pega fogo no salão. Hoje o forró tá fervendo, suor tá descendo, tá molhando o chão. Hoje eu tô de rédeas soltas, brigo com qualquer paixão. Hoje eu caio na folia, amanheço um dia nesse forrozão. Toca sanfoneiro, toca um arrastapé, que hoje eu tô do jeito que a morena gosta. Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer. Você toca sanfoneiro, toca, toca o chamamé. Hoje eu tô do jeito que a morena gosta. Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer. Tá descendo, tá molhando o chão. Hoje eu tô de rédeas soltas.